All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. All right, two. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. Boy, don't you have the broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para contagem de 8 segundos. Meio-dia em ponto. Desde fevereiro de 2006, eu estou nesse mundo de web rádios. Fiz muitos programas, a começar pelo inesquecível Weekend, na igualmente inesquecível Team Web Rádio. Depois, passei pela Portal Guará FM e Soforró.net, uma emissora que, apesar de ter inclinação para o forró, me deixou tocar o que eu podia. Depois a parceria acabou, ficou só portalguará.net, mas o seu dono acabou com a sua ganância, botando um lindo projeto a perder. E voltei pra Tim. Depois, coisas de negócios, os dois sócios que administraram a emissora se separaram e eu fui pra Boss, do meu grande amigo Renner Lopes. Aí, recebi um convite de Van Bruno para ir para a Top Web Rádio. E fui. E convidei um amigo que eu acabara de fazer graças a uma emissora, desculpa a emoção, gente, uma emissora virtual chamada Ultra, me fez ter o meu melhor amigo de sempre, Diego Ramon. E graças a mim, desculpa a falta de modéstia, ele entrou nesse mundo. E entrou sob fogo, porque ele, acho que nunca tinha narrado um jogo na vida, começou narrando um jogo do Flamengo. E aí, formou-se uma inesquecível equipe esportiva. Leonardo Pereira, o próprio Ivan Bruno, que narrou alguns jogos, Vitor Costa, que hoje está na Fute Rio, Lucas Engel. Também me lembro de, acho que eu não vou lembrar de todos, mas durante algum tempo contamos com Flávia Sadi, uma excelente dubladora, que narrou alguns jogos, comentou alguns jogos, também reportou alguns jogos, apresentou alguns programas esportivos, mas com certeza a gente sabia que ela era só mais uma convidada e que ela era melhor sendo dubladora e mãe de dois filhos do que narradora esportiva. Aí o projeto prosperou até que uma ideia errada de Ivan Bruno, que teve o nosso apoio, fez com que a Top começasse a se perder. Depois veio a Mistureba Online. E lá, eu levei o meu Weekend para a sua última temporada, que durou até que o meu computador faleceu. O Weekend acabou sem se despedir. Aí eu fiquei muito tempo sem falar de futebol. Ah, claro, como não esquecer da Wikirádio? Ah, Wikirádio. Tava quase me esquecendo do Giovanni, de um projeto que tinha tudo para dar certo, que teve praticamente a mesma equipe, mas que acabou, por alguns problemas financeiros, chegando ao fim. Aí sim eu fui para Mistureba. E como eu dizia, o Weekend acabou sem se despedir. E depois fiquei um tempasso sem fazer rádio. Me despedi da minha terra natal, Juiz de Fora, por causa de um sonho, e me mudei para São Paulo. Em São Paulo, vivi, conheci várias paixões, grandes amigos. E aí Diego Ramon me oferece um convite: voltar a esse mundo de web rádios. Então entrei na Rede Contínua. A princípio apenas para ser o setorista do Palmeiras e, claro, repórter de muitos jogos. equipe inesquecível de Gabriel Dias, Leandro Leite, Vitor Rodrigues, enfim, muita gente que passou por lá, Guilherme Silva, muitos estão lá até hoje, alguns saíram. E em julho de 2013, graças a uma notícia do portal da Web Rádios, olha o Ivan Bruno voltando para minha vida, de que a Fórmula 1 que a gente transmitia, que eu era o repórter, era feita sem direitos, pensei, será que é isso que eu quero? Um nome bom a zelar? Então, pela porta da frente, eu e Diego nos despedimos. E também tinha um sonho que a gente teve desde que a gente ainda estava na Top, o de ter uma web rádio própria. Nasceu ali a outra web rádio, a outra que entrou no ar no dia da final da Copa Libertadores. Transmitimos com sucesso, com muita gente boa, Carlos Damaral nos ajudou, enfim, muita gente boa. E essa transmissão, como eu falei, bombou. No meio disso também veio a Rede Sports Brasil, com o Giovanni, o Nilson, o Nielson, enfim, muita gente boa. E aí, me alonguei demais até chegar a este dia 1º de setembro de 2013. Um programa que começou na Rede Contínua, continua a partir de hoje. Senhoras e senhores, ao meio-dia e 5 minutos deste histórico 1º de setembro de 2013, eu, Flávio Barbosa, dou início a mais uma fase da minha vida. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos que me fizeram chegar até aqui. Está no ar, pela primeira vez, na Ultra Web Rádio, o VHS. Boa tarde, ouvinte da Ultra Web Rádio, vamos chegando! Meio-dia, 8 minutos, horário de Brasília. Muito bem-vindos, eu sou Flávio Barbosa e a partir de agora começa aquela que oficialmente é a 8ª edição do VHS. Foram 7 edições numa inesquecível temporada pela Rede Contínua. E essa inesquecível temporada, infelizmente, por fatores dos quais eu não gostaria de falar, acabou chegando ao fim. Mas agora estou de volta aqui na Ultra Web Rádio. Você sabe, isso sim é Web Rádio. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Diego Ramon por ter essa chance me dado de voltar com o meu programa. Vocês sabem, o VHS é a nossa máquina do tempo, sempre ligada anos 60, anos 70, anos 80, anos 90. E claro, a partir deste programa, vou colocar também anos 2000, primeira década. Claro, quero agradecer a Deus Nosso Senhor pela oportunidade de mais uma janela se abrindo. E claro, a todos que me deram chances até chegar até aqui. Oficialmente agora sou locutor, DRT e tudo mais. Ivan Bruno, Renner Lopes, Giovanni, não lembro o sobrenome agora. Tem também o Everton Siqueira, da Rede Esportes Brasil. O Gabriel Dias, da Rede Contínua. Aliás, quero aproveitar e desejar muito boa sorte à Rede Contínua nessa nova parceria com a Book Sports, que começa hoje. Vou ouvir Corinthians e Flamengo pela Rede Contínua. Também eu quero agradecer muito ao pessoal da Mistureba Online. Também quero agradecer a toda a equipe da Boss Rádio. Enfim, todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, a esses 27 anos. É muita gente, cara. Se eu me esqueci, por favor, me lembre. Mas chega de blá blá blá, chega de apresentação. Muito bem. Este é o VHS deste domingo, dia 1º de setembro de 2013. 1º de setembro, deixa eu ver aqui pelas efemérides. Valeu, agulha. 1º de setembro, que marca o aniversário de... E se você também estiver fazendo aniversário, receba o meu abraço. Bam Bam Bigelow, Barry Gibb, o único integrante vivo dos Big E's, Daniel Del Sarto, Gilmar Dal Pozzo, que é ex-futebolista, Acelino Popó Freitas, Luciano Amaral, bons tempos de Turma da Cultura, Max Fernandini, Juliana Lorman e também de Zendaya Coleman, da Fábrica de Talentos. Eu não sei bem se é isso, não. Isso, Programa de Talentos, valeu, agulha. E que também, infelizmente, marca o falecimento, entre outros, de Arnaldo Molilhano, Enéas Eugênio Pereira Família, que foi político brasileiro, Kami King, que foi atriz dos Estados Unidos, e também de Stepan Belov, que foi piloto de Fórmula 1, acompanhei aquelas corridas antigas. O Belov, infelizmente, faleceu. E nesse 1º de setembro de 2013, primeiro programa VHS aqui na Ultra Web Rádio, nós temos uma novidade que foi muito, muito falada durante esses meses, desde que se confirmou a estreia do VHS aqui na Ultra Web Rádio. Como eu já falei, nós temos vários blocos. Teremos um bloco dedicado a grandes fatos que aconteceram no passado, que é o Você Faz Parte da História, que eu fazia no meu antigo podcast, que infelizmente se perdeu com o tempo. Também teremos um espaço para o humor, com grandes quadros do antigo programa Francisco Barbosa. E claro, entrevistas. Sempre que possível estarei botando uma entrevista que eu ou o Diego fizemos com grandes personalidades da internet, da música, da dublagem, da televisão. Já tenho duas engatilhadas, a primeira vem hoje. E você quer saber quem é a primeira entrevistada? Agulha, para um pouco a música, porque eu vou falar quem é a primeira entrevistada de hoje. Aliás, ela mesma vai se apresentar. Eis uma pedra no sapato de todo mundo, tá? Do seu sapato, que é ex-namorado, do seu namorado quando namora com você por causa do seu ex, no seu sapato por causa da ex do seu namorado que quando namora. Vocês entenderam, né? Ex é uma pedra no sapato pra todo mundo, é um saco ter que lidar com ex, entendeu? Vai começar o pessoal de mimimi, ai, eu sou tão amigo do meu ex, problema é seu, não estamos falando de você, estamos falando de pessoas que não são amigas dos ex-namorados. Eu não sou amiga dos meus ex-namorados, entendeu? Por quê? Porque eu não era amiga antes, eu não costumo namorar com amigos. Então, se eu não era amiga antes, eu não tenho por que ser amiga depois. Não que eu esteja colocando os seres humanos numa cruz com preguinhos, ok? Nada disso, mas também não sou amiga, entendeu? Não tenho que ficar ligando, mantendo esse tipo de relacionamento. Vocês que estão namorando, começam um namoro, não fiquem falando dos ex de vocês. Todo mundo comete esse erro. A amiga minha sempre faz isso. Ela acaba, ainda mais quando é uma coisa recente, fica falando do ex-namorado, ah, porque meu ex, isso, meu ex, aquilo. Eu entendo, quanto maior tipo, o tempo de relacionamento, você acaba tendo uma caralhada de lembrança daquela pessoa. É normal. Só que é legal você dar uma policiada pra não ficar falando tanto o nome da pessoa. Não fala mal do seu ex pra pessoa com quem você tá junto, cara. E não fuxica o Facebook da ex do seu namorado, sua filha da puta. Opa, tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem, Nina Lessa, do blog Digas da Nina, é a nossa primeira entrevistada. O Diego Ramon bateu um papo muito legal, vocês vão gostar muito. Olha, foi muito divertido, tive a oportunidade de ouvir, gargalhei muito. Aí você quer saber o que nós vamos tocar? Roupa Nova, Chico Buarque, Milton Nascimento, Lauryn Hill, Barão Vermelho, Glen Campbell, Angélica, Guilherme Arantes, Cranberries, olha, e muitos outros. É o seguinte, e atendendo o pedido do nosso amigo Leandro Leite, ele que pediu e vai ouvir, é o primeiro grande amigo, primeiro grande ouvinte que eu falo o nome. Aliás, você também pode falar, você também pode deixar a sua mensagem, desculpe o nervosismo, mas é o seguinte, você também pode deixar a sua mensagem através do nosso Facebook, que é Ultra Web Rádio do Brasil. Repetindo, Ultra Web Rádio do Brasil, também pelos Twitters. Ultra Web Rádio, arroba Ultra Web Rádio, para quem estiver dentro do Twitter, para quem estiver fora, twitter.com/UltraWebRádio, relembro tudo junto, ou também do meu Twitter, claro, porque não, FRAB, _, aquele tracinho de baixo, BR. Vou repetir, FRAB, _, BR. Acho que falei demais, né? São 12:15 e eu não toquei nenhuma música. Então vamos lá, atendendo o pedido do meu grande amigo Leandro Leite, eu abro os trabalhos com Roupa Nova, Coração Pirata, 12:15. Muito boa tarde pra vocês, o VHS, o primeiro na Ultra, só está começando. Pirata, toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente e fica sozinha. Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão, eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. Do sucesso, nele eu mando, nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou. Se errar, eu não confesso. Eu sei bem. De que a sorte me ajudou, mas plantei cada semente que o meu coração desejou. Ah, o espelho me disse: você não mudou. Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou. Se errar, eu não confesso. Eu sei bem quem sou. Isto sim é rádio. Shining red and gold, and all the rest is porreta. Isto sim é rádio.

Antes, Paul McCartney, Pipes of Peace, Mamonas Assassinas, Pelados em Santos, Dire Straits com Why Worry e Roupa Nova, abrindo o programa de hoje com Coração Pirata, pedido do meu amigo Leandro Leite. Um grande abraço para ele, ok? Olha, faltam agora 7 minutos para 1 da tarde, eu quero dar um lembrete. Continue ligado aqui na Ultra Web Rádio toda quinta. A partir das 8 da noite tem os Freaks. Freaks que foram formados lá no Pop Bola com o Papo de Doido. E se você perdeu algum programa, vá lá no site do YouTube Papo de Doido. Programa muito legal todas as quintas-feiras na Ultra Web Rádio. Você sabe, isso sim é rádio. Pois bem, daqui a pouco nós estaremos agora com um intervalo comercial, obviamente fictício, porque a gente ainda não tem anunciantes que paguem esse programa, mas nós voltaremos já já com muito mais e a estreia do quadro Você Faz Parte da História, com 4 notícias que marcaram a semana, mas há muito tempo atrás. Então a gente volta já já com o VHS, o primeiro aqui na Ultra Web Rádio. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós e traz sua emoção. Nesta quarta, o verdadeiro show da nossa música, especial sertanejo. Ao vivo, a presença de Maurício e Mauri, Vanusa, João Mineiro e Mariano, Guilherme Santiago, Os Serranos, Gilberto e Gilmar, Eliana de Lima. Especial sertanejo, apresentação Donizete. Nesta quarta, 9:30 da noite. Recebeu, a galera gostou. Abriu, preparou e lançou no vazio. Rafa Alfa Brasil. Yeah! A caixa é uma grande cerveja. Foi pra lá, foi pra cá. Entrou de carrinho, entregou de bandeja. Lançou na grande área. Olha o ladrão. Meu chapéu conferiu. Rafa Alfa Brasil. A caixa é uma grande cerveja. Rafa Alfa Brasil. Beba com moderação. Tá na hora, Fafa, vale tudo agora. Sou o primeiro cartão de crédito que serve pra sacar, depositar e pra tudo foi este. Aí surgiram outros, até parecidos, mas só Orocard é do Banco do Brasil. Assim como eu posso fazer a maior chanchada, mas se não sou hoje, carinho. Orocard, quem tem, vale ouro. Latina apresenta Sopa Leve. Não perca a forma, menina jeitosa. Pra perder peso e não perder o verão. Sopa Leve é sopa deliciosa, que emagrece e é a maior sensação. Rebola, queijo, batata, cebola, um beijo nela. Leve, light, a sopa da estação. Sopa Leve, emagrece mesmo. Perca peso e não perca o verão. Na novela das 8, Joana entra para o convento. Você cumpriu a promessa e agora o que será de mim? Eu digo ou não digo? Tá te brincando? Depende muito da intimidade que você tenha confinado, né? O macaco tá certo. O Planeta dos Homens, neste bom domingo, 6 da tarde. Emoção. 2 minutos agora para 1 da tarde, estamos de volta com o VHS aqui pela Ultra Web Rádio, você sabe, isso sim é rádio. E agora, como a gente tem falado, como a gente falou durante toda a semana, vamos então para o nosso quadro Você Faz Parte da História. A gente preparou uma vinhetinha, mas ela acabou se perdendo, então vamos lá. Hora então de saber o que aconteceu, você que faz parte da história e relembra agora fatos que marcaram a história da humanidade durante esta semana, mas há muito tempo atrás. Roda o fundo aí, agulha. Começamos pelo dia 1º de setembro de 1969, quando o Globo anunciou: novo ato legitima poder do governo provisório. Frisando que é temporário o impedimento, por motivo de saúde, do presidente da República, o então presidente Arthur da Costa e Silva, de saudosa memória, os três ministros militares editaram ontem o ato institucional número 12, o qual acentua que o governo será exercido por aqueles ministros até que cesse o afastamento do Marechal Costa e Silva, que reassumirá suas funções em toda a sua plenitude, tão logo se restabeleça do mal que o acometeu. Ele não se restabeleceu, acabou falecendo, não pôde nem voltar. Diz o ato institucional número 12 que a decisão de os três ministros assumirem o governo foi ditada pela necessidade da preservação da segurança nacional, sempre a segurança nacional, né? E após ouvido o alto comando das Forças Armadas. O ato complementar número 5 continua em plena vigência e exclui-se da apreciação do judiciário os atos praticados com o ato número 12, com base no ato número 12. Bom, quem era para ter sido presidente do Brasil era Pedro Aleixo, vice-presidente, mas como ele era civil, tiraram o doce da criança. Como vocês sabem, depois da junta, veio Médici com as suas torturas e patriotadas. Agora, embarcando para o dia 3 de setembro de 1981, a Folha de São Paulo anunciava que o Supremo Tribunal Militar, STM, anula julgamento de Lula. O STM decidiu ontem, por maioria de votos, anular a decisão proferida no dia 25 de fevereiro último pelo Conselho de Justiça da 2ª Auditoria Militar de São Paulo, que condenou o presidente do PT, Luiz Inácio da Silva, ou Lula, ainda era Luiz Inácio da Silva Lula, depois é que virou Luiz Inácio Lula da Silva, e outros 10 sindicalistas do ABC, a penas variáveis de 2 a 3 anos e 6 meses. Consequentemente, a auditoria terá que marcar data para realizar outro julgamento. A maioria do STM, da qual foi voto vencedor o ministro togado Walter Godinho, que portanto será o redator do acórdão, baseou-se no artigo 431, parágrafo 5º, do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual, quando os advogados não comparecem ao primeiro julgamento, o auditor terá que suspender a sessão do Conselho de Justiça e marcar outra data. Na época, Lula era apenas um Zé qualquer, um metalúrgico que era preso só por fazer, digamos, segundo os militares, baderna. Depois ele virou presidente. Presidente do Brasil, claro. Não é de hoje que gente poderosa vai solta no Brasil. Muito bem, 3 de setembro também, agora de 1992, a casa começava a cair para o PC, segundo o Jornal do Brasil. Polícia Federal pede a prisão de PC, seu motorista e Cláudio Vieira. O delegado da Polícia Federal, Paulo Lacerda, que preside o inquérito do caso PC Farias, pediu ontem ao juiz da 9ª Vara da Justiça Federal, Mário César Ribeiro, a prisão preventiva do empresário Paulo César Farias, do ex-secretário particular do presidente Collor, Cláudio Vieira, e do motorista da Brasil Jet Táxi Aéreo, Roberto Carlos Maciel Barros, acusados de tentar obstruir as investigações. O pedido de prisão preventiva foi encaminhado ao Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, que determinará se a competência para tal decisão é da Justiça Federal ou do Supremo Tribunal Federal. Um pouco trêmulo, mas dizendo-se tranquilo, Paulo César Farias deu entrevista ontem em São Paulo. Ele garante que liberou todos os seus funcionários para deporem nos inquéritos, que continua confiando no presidente e não interpreta suas declarações como críticas a ele. admitiu, porém, que cometeu erros e sentenciou: toda pessoa humana comete erros. Mas o senhor cometeu tanto erro, PC Farias, que todos sabem como essa história terminou. E finalmente, última hora, 7 de setembro de 1964, era o início, talvez, do ocaso de um dos astros do futebol brasileiro, Manuel Francisco dos Santos Mané Garrincha. Rasgaram a perna de Garrincha. Num jogo em que Garrincha teve a perna direita quase quebrada em consequência de um carrinho de Altair, o Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0, gols de Amoroso. Uma vitória na base da corrida, exercitada pelos tricolores e que os alvinegros não souberam ou não puderam deter. A falta sofrida pelo Mané resultou-lhe em 3 cortes em sentido vertical na perna de Guerra e que, dependendo da confirmação médica, pode afastá-lo por longa temporada. Em princípio, ele está certo de não treinar esta semana e também não enfrenta o Flamengo. Os flagrantes à esquerda e à direita mostram a saída de campo do endiabrado ponteiro bimundial e a marca das contusões. É a versão original do jornal Esquerda e Direita. E as fotos são fortes, ainda bem que a rádio não tem imagem. Com o resultado de ontem no Maracanã, o Fluminense firmou-se na liderança. É, rapaz, e todos sabem também como essa história terminou. Garrincha foi pro Corinthians, foi, não foi mais a mesma coisa, virou cidadão do mundo, se despediu da seleção brasileira e morreu de tanto beber. E a galera ainda não sabe o quanto o Garrincha fez de bom pro nosso futebol. Graças a ele a gente venceu a Copa de 62, Pelé quebrado, Garrincha resolveu. Bom, semana que vem, mais fatos que marcaram a história no Você Faz Parte da História. Agora tem mais música, Michael Jackson abre o bloco com Dirty Diana, de 1988, álbum Bad. 1:05, muito boa tarde a todos, este é o VHS. You're not.

Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, Feel real good, wave your hands in the air and lick two shots in the atmosphere. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck, saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. With his rims and his Timbs and his women, him and his men, come in the club like hooligans. Don't care who they defend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement, the pretty face man, claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again. Isto sim é rádio. Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. E todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. Qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papai é pop, o papai é pop.

Sintra. Isto sim é rádio. Sledgehammer. 1h30, esta é a Ultra Web Rádio e este é o VHS. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera, abrir as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Essa música tem tudo a ver com o dia de hoje, 1º de setembro. Sol de primavera com Beto Guedes, aliás, um pedido do meu pai, Clóvis Barbosa, valeu demais, viu? Você também pode pedir a sua música através do nosso Twitter, Ultra Web Rádio, e também do meu Twitter pessoal, FRAB_BR. Não se esqueça que também temos um Facebook, Ultra Web Rádio do Brasil. Antes a gente tocou Peter Gabriel com Sledgehammer, Paralamas do Sucesso com Ska, Wichita Lineman com o nosso querido Glen Campbell, Engenheiros do Havaí, o Papa é Pop, Lauryn Hill com Doo-Wop, também conhecido como That Thing, Barão Vermelho, Pense e Dance, eu sempre lembro da Sabrina, sei lá porquê, porque quando eu ouço essa música, e abrindo o bloco, Michael Jackson, que se vivo fosse faria semana passada 55 anos, com Dirty Diana. Agora 1h34 e já já depois do intervalo, a gente prometeu, a gente vai cumprir. Entrevista com ela, a fofa, linda, maravilhosa Nina Lessa. Diego Ramon conta um pouco da história, e ela mesmo, né? Dessa menina maravilhosa que veio pra ficar com seus videocasts. Antes, um rápido intervalo e já já voltamos. Você está na Ultra, Isso Sim é Rádio, 1h35. Até já, pessoal. Vem, abre seu coração. Você é um de nós e traz sua emoção. São Paulo e Santos, ao vivo, a abertura da segunda Copa dos Campeões Mundiais. Sexta, 9:30 da noite. Oferecimento Brahma Chopp, a número 1 nas Olimpíadas. Chuteira Topper, a chuteira do Edmundo. Carro usado tem mais valor em uma concessionária Fiat. Gradiente, o primeiro mundo no Brasil. Ruffles, mais disputada do que medalha de ouro. E Casas Bahia, videocassete Mitsubishi, 4 pagamentos sem acréscimo. Havaiana é a sandália do brasileiro. Não deforma, não solta as tiras, mas porém, também não tem cheiro. Havaianas legítimas. O golpe certo é exigir as legítimas sandálias marca Havaianas. Mais um bom calçado Alpargatas. Momentos de prazer, isso é viver, deixar acontecer, cantar e viver a emoção, ser assim, viver e aproveitar, cantar e cantar. Só ele assim. Se beber, não dirija. Parecia impossível melhorar o Master System. A Tectoy lançou o Master System 3. Arrojado e compacto, ele joga mais de 100 jogos do Master System e já vem com Alex Kidd na memória. E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas 6 de 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Master System 3 Compact da Tectoy. Compacto até no preço. Em que é bom, é tempo nosso para cuidar de nós. Momentos Graço, momentos nossos. Manchete, a emissora de todos os esportes. Sábado, na Manchete. Decisão ao vivo. São Paulo e Vasco. Vamos todos cantar de fora. Se vencer, o time vascaíno é o último campeão da década. Para o tricolor paulista, só a vitória interessa. São Paulo e Vasco, ao vivo. Decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sábado, 16h, na Manchete. Thank you. sua emoção. Uma e 40, estamos de volta com o VHS. E olha, duas coisas. É Ultra Rádio do Brasil, nosso Facebook, facebook.com/Ultra Rádio do Brasil. Me alertou aqui o Diego Ramon. Este é o verdadeiro Facebook da Ultra. E mandar aqui um grande abraço para o Ronald Capita, para o Nielson Santos e um beijo para Tainara. Ô Tainara, lá de Goiás, eles que estão ligadíssimos na Ultra Web Rádio, ok? Muito bem, sem muito mais delongas, vamos à entrevista dessa semana. Ela, que tem a minha idade, 27 anos, nasceu no dia 26 de março, inacreditável. Cada amigo que eu conheço que nasceu no dia 26 e 86, ela é de 26 de março. O Diego é 26 de abril, eu 26 de agosto, incrível. Pois bem, ela tem um blog chamado Dicas da Nina Lessa, também tem um videolog com esse nome, e seu Facebook e Twitter tem o nome de Chuchu, que era o apelido do flogão dela, que por sinal está no ar até hoje. Falo de Nina Lessa, a blogueira que veio lá de Maceió para brilhar no Rio de Janeiro, e Diego Ramon vai bater um papo agora com ela. Vamos lá então, essa entrevista foi gravada no dia 1º de agosto, tarde do dia 1º de agosto de 2013, e um mês depois está no ar. Então vamos lá, hora da entrevista com Nina Lessa, a grande atração dessa estreia do VHS. Diego Ramon, tudo contigo. Amigas e amigos do VHS, alô Flávio Barbosa. Pois é. Quem poderia imaginar que hoje, 6 meses depois da entrevista dela no Pop Bola, exatamente 6 meses depois, estaria de frente com ela. Ela tem um rosto apaixonante. Aquela que me ajoelhar e pedi-la em casamento. Como agora estou fazendo. Blogueira do jornal O Dia, ela trabalhou na Rádio Transamérica do Rio de Janeiro. Nasceu no dia 26 de março de 1986. Esta lagoana nasceu exatamente um mês antes de mim. Nasci em 26 de abril. Ela tem um blog no portal do jornal O Dia, dando dicas para os adolescentes. Além do próprio blog dela, ninalessa.com, onde ela expõe os seus pensamentos. É uma honra e uma satisfação tê-la aqui. Senhoras e senhores, Nina Lessa, boa tarde. Opa. Desculpe, o nosso amigo aqui que está no Passo Imperial, que trabalha no Passo Imperial, pediu para que ele não colocasse o pé. Assim mesmo, é tudo ao vivo. São exatamente o horário da gravação, 16 horas, 12 minutos, 4 e 12 da tarde, horário de Brasília. Tudo. Agora sim, voltando à nossa programação. Nina Lessa, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo ligado no programa. Eu aqui já estragando o Passo Imperial, colocando meu pé numa uma espécie de estátua. Nem botei na estátua, na verdade. Desculpa aí, Rio de Janeiro, governo, município. Bom, ai, que lindo. Adorei esse textinho aí, inicial. Olha só, gente, ele não ajoelhou pra pedir em casamento. É bom deixar claro, tá? Ainda bem que não tem câmera aqui, mas... porque só tô super sem graça, super vermelha. Bom, é uma honra estar dando uma entrevista depois de 6 meses já que eu fui no Pop Bola. Eu nem lembrava disso, hein? Porque você é comprometida? Então, essa parte, não sei se eu vou editar, se não vai editar. Bom, Diego, fica a seu critério. Eu era, não sou, tô sendo. Sabe essas coisas enroladas? É tipo isso. E eu tô encalhado há muitos anos. Como você começou a fazer esses pensamentos, dando essas dicas pros adolescentes? De onde você tirou a ideia de escrever o blog? Não só de expor os seus pensamentos, mas também de dar dicas pros adolescentes. Bom, essa história é engraçada, Diego. Sabe como é que começou isso? Eu, na verdade, conheci umas meninas em Maceió. Eu sou de Maceió, não sei se já te falei isso. Já, algumas pessoas que veem meus vídeos já viram que eu sou de Alagoas, mas moro no Rio há muitos anos. E aí eu tava uma vez no banheiro e tinha uma menina chorando, né, no banheiro com a amiga, porque o garoto que ela gostava tinha ficado com outro. Eu falei, vem cá, tu vai ficar chorando? Levanta daí e fica com o outro na frente dele, ó. E aí a garota ficou me olhando com uma cara meio assim, e aí eu comecei a conversar com as meninas, falar da dica de relacionamento, falar, porque muitas vezes você fica insegura porque não tem uma pessoa mais velha pra te falar, não, cara, não é bem assim, não, vai passar, quando você se apaixona que você acha que o mundo vai acabar, não é bem assim. E aí aquilo foi tomando uma proporção muito grande. Na época eu não tinha o vlog ainda, e eu dava essas dicas na noite mesmo, sabe, boate, barzinho e tudo mais. E aí, um belo dia, eu tava no Rio de Janeiro e uma amiga minha, já de Maceió, meses depois, falou: poxa, Nina, você podia gravar uns vídeos e contar essas histórias que você contava no banheiro pra gente ver aqui, já que a gente tá longe em Maceió, a gente tá com saudade. Aí eu gravei um vídeo e mandei pra ela, só que ela botou no Facebook, o negócio ficou muito famoso. Tinha mais de 1000 visualizações em menos de 24 horas. E aí o YouTube me mandou um e-mail dizendo: olha, você tá com um vídeo muito popular e você não tá afim de ganhar dinheiro com isso e tal. Eu falei: ah, tudo bem. E eu comecei a gravar o segundo, gravei o terceiro, gravei o quarto, e hoje são 160 dicas. E aí é isso. Na verdade, muitos adolescentes gostam, mas vou te falar que o meu público é grande, cara. Eu tenho fã até de 80 anos. Pô, tá pensando o quê? E como você consegue lidar com esse assédio dos fãs te procurando, ou até alguns chegando ao ponto de se declarar a você, querendo o seu coração, como eu, por exemplo? Olha, é muito legal, porque por enquanto são poucas pessoas que me seguem, são alguns milhares, não é uma coisa tão, né, não chega a ser milhões de pessoas. Então, assim, as pessoas me reconhecem na rua, pedem para tirar foto, pedem meu livro, né, eu já tive vários e acabou, eu resolvi distribuir para a galera, acabou super rápido. É legal, tem sido uma coisa bem legal essa identificação. Eu fico um pouco sem tempo no Facebook, eu recebo muitas mensagens todos os dias da galera mandando mensagem, pedindo dica, e eu peço para a galera: pô, tenha paciência, gente, porque, né, eu também tenho um emprego, eu tenho minha vida, não dá para viver só disso. Eu acho muito legal. Os namorados têm problema com isso, ficam com um pouco de ciúme do assédio da galera, mas a pessoa leva numa boa, ninguém nunca me faltou com respeito, todo mundo é muito legal, muita gente boa, e assim, tiro foto com quem for, já me reconhecer em bar, em boate, eu não me incomodo praia, tiro foto, eu realmente não me incomodo. Agora, por enquanto, né, quando eu for famosa, quando eu for pra Globo, né, aí já vão ser outros 500 que eu vou tirar foto do paparazzo, vou botar óculos escuros e virar metida. Não, mentira, eu não fico, não. Muito bem, em toda essa trajetória de dando dicas, expondo seus pensamentos, qual foi a situação mais embaraçosa que você já passou, ou até mesmo a maior saia justa? Olha, essa... eu nunca pensei que eu fosse contar isso tão cedo, mas essa é exclusiva, hein? Ninguém sabe, Diego. É o seguinte... Nem o Pop Bola? Nem o Pop Bola, porque na época não tinha acontecido ainda. Deve ter, acho que uns 2 meses, talvez. A atual, que eu não sei se é mais atual, do meu ex, me procurou pedindo dica sem saber que eu era ex do atual dela. Olha que confusão. Eu dando dica pra menina pra ela conquistar o cara que namorava comigo. Aí eu fiquei assim, cara, o que eu vou falar? Mas, como antes de qualquer coisa, a gente supera o passado, né? Como eu sempre falo no meu vlog, passado é pra ser superado. Eu superei e dei a dica numa boa. Não sei se deu certo. Aliás, amiga, manda uma mensagem pra mim. Deu certo? Você continua com o meu ex? agora lembrei. Como é a situação de você, mesmo sendo famosa, ser filha de um famoso, que eu não vou dizer quem é, mas todo mundo já sabe, porque o Flávio já contou, porque eu já contei pra ele. Bom, meu pai, se vocês botarem no Google, não é muito difícil, né? Bota no Google, Nina Nessa, vai aparecer quem é meu pai. Na verdade, é um segmento diferente, né? Eu sou comunicadora, fiz jornalismo, estudei. Vamos lá, galera. Tem a fama do vlog, mas vamos lembrar que eu fiz uma faculdade, né? As coisas não são bem assim. Eu não tô aqui por causa do meu pai. Eu trabalho independente dele, eu trabalho como esporte, todo mundo sabe disso. É legal porque muita coisa eu puxei a ele, né? Se você já viu meu pai falando em público, é bem parecido. Inclusive, a gente se parece fisicamente, óbvio, né? Genética. A gente é muito parecido. Mas ele tem um segmento diferente. Ele é, né? Todo mundo sabe que ele trabalha com política, é uma outra coisa. E não que eu não seja política também, mas eu sou de uma outra linhagem. Vamos dizer assim que eu sou mais radical e comigo o negócio é outro. É uma coisa mais humanas. A gente lida com seres humanos, tanto eu quanto ele, só que de maneira um pouquinho diferente. Sobre o tempo na Transamérica, como é que foi esse tempo todo na Transamérica e o que levou você a sair de lá? Então, foi um período muito bom, eu amei trabalhar na Transamérica, amo trabalhar com esporte, na verdade, voltei a trabalhar agora, eu tô do gol.com, G-O-A-L.com, agora sou repórter lá, sempre gostei de trabalhar com futebol, todo mundo sabe, e na verdade eu saí da Transamérica porque, bom, o Edilson Silva, que é o narrador da Transamérica Esportes, ele me demitiu, e é isso, não tem muito mais o que ser dito. E por que ele te demitiu, você sabe? Olha, eu não sei, mas as pessoas disseram que... não sei, é porque o meu trabalho sempre foi muito bem feito, não achei que tenha sido por esse motivo, todo mundo sempre gostou muito de mim, graças a Deus sempre fui muito querida pelos ouvintes da Transamérica, mas por algum motivo ele não estava satisfeito com o meu desempenho, inclusive cortou a interatividade do programa, o que é uma pena, porque o grande barato da Transamérica é a juventude, a galera poder participar, mandar letra, mandar mensagem, e isso não existe mais, né? Eu acho realmente uma pena, tomara que se o Edilson estiver ouvindo, pô, Edilson, me traz de volta aí. tem que trazer. Além de bonita, é muito competente. Afinal de contas, ela venceu pelo talento dela. Antes de qualquer coisa, seu time. Eu sou tricolor, Fluminense. Ah, é verdade, tricolor, atual campeã, mas pô, seu time, apesar de ter vencido ontem, tá numa situação... Tá caótico, mas é aquilo, né, gente? Precisava de uma arrancada. O Fluminense, ele não toma vergonha na cara nunca. Eu tenho 27 anos e toda vez é isso. A gente vem vindo sempre... Pô, eu não acho que o Abel deveria ter saído, por exemplo. Eu acho que só 5 derrotas depois de uma história de 26 meses levando o time super bem, 2 títulos, cara. Só pulou 2011, a gente ganhou 2010, ganhou 2012. Não achei necessário, mas ok, tudo bem. Não tô na presidência. Mas o Fluminense ontem, a gente voltou, venceu em cima do Cruzeiro. E eu acho que daí é arrancada pra gente, de repente, quem sabe, levar aí o título em 2013. Eu acho que não, acho que dessa vez o meu Botafogo vai ser campeão. Se você fosse a treinadora do Fluminense, seria ótimo. O que você faria no time, quem você tiraria, quem você botaria no time? Bom, Diguinho, beijos pra você, já deu. Adoro ele como pessoa, gente, pelo amor de Deus. Fred continua. O problema é que a gente precisa de um segundo Fred, entre aspas, porque Fred volta e meia tá indo aí pra Copa, Confederações, a gente fica com os buracos, né, realmente. A pessoa, ele não joga e quando volta não tá tão na ativa, tão entrosado com o time, apesar do Fred já tá jogando um tempão no Fluminense. Eu mexeria ali na nossa zaga também, que não tá lá essas coisas, desde o Thiago Silva, que as coisas não andam muito bem. A gente meio que fica dependendo do ataque do rival não ser tão bom. E, bom, de resto, né, temos Cavalieri, né, não temos coisa ruim, temos aí o Sobis. A gente tá bem, só precisa melhorar ali um pouco na zaga, entrosar mais um pouco e, principalmente, Fluminense, por favor, para com essa mania de querer só no sofrimento. Não faz isso que o coração da gente sofre, tá? Seleção brasileira. Olha que eu apostei na Copa das Confederações que o Brasil cairia na primeira fase fácil antes mesmo do jogo contra a Itália e acabou campeão. Você acha que a seleção brasileira já tá pronta pra Copa do Mundo no ano que vem? Não vou mentir, antes da Copa das Confederações eu achava que não, tá? Mas me surpreendeu muito nessa Copa, nesses jogos todos, inclusive, o desempenho me surpreendeu muito em todos os jogos, não foi só em um, não. Assisti todos e fiquei realmente muito surpresa, porém, eu acho que não é isso que vai fazer a gente levar o título, não, tá? Acho que a gente tem time, sim, todo mundo tá muito bem, pelo menos por enquanto, né? Vamos lembrar aí que tem um ano até a Copa não é amanhã, as pessoas esquecem disso. Então temos um ano aí, então tem que torcer pra ninguém se machucar, pra não acontecer nada com ninguém, pra que ninguém seja pai ou perca parente, porque essas coisas, né, elas influenciam pros jogadores. Eu acho que tudo isso é muito importante. Eu acho que, assim, taticamente, falando em pessoas, individualmente, a gente tem um time bacana. Agora, daqui pra um ano as coisas ainda podem mudar. Apesar de que eu ainda acho que o Neymar é um mascarado. Eu acho que tem gente que joga muito melhor do que ele no futebol brasileiro, ou até mesmo brasileiro na Europa, que joga melhor do que o Neymar. Eu também acho, concordo plenamente. Assim, eu não, volto a falar que é a mesma coisa em relação ao Diguinho, nada pessoal, o Neymar, pelo amor de Deus. E vai que eu sou famosa um dia, tomo um chope com ele, né? Então é melhor não deixar nas inimizades. Mas eu acho que o Neymar, as pessoas falam muito mais do que ele realmente é. Não acho que ele é o futuro Pelé, nem de longe. Agora me veio à cabeça o seguinte... Você gostaria que no seu time tivesse alguém com as características do Messi? Aí estamos falando a minha língua. Apesar, né, de ser argentino, mas assim, eu acho que o Messi é um cara fantástico, um excelente jogador. Inclusive, hoje saiu uma notícia do Neymar dizendo que ele sabe que o mais importante é o Messi, muito mais do que ele. Eu acho que é uma declaração muito da mentirosa, porque ele se acha demais, mas pelo menos ele declarou bem. É o que eu falo, pelo menos não fala besteira, né? Por mais que pense, não fala besteira, não. Eu acho que os dois, assim, eu acho que dá pra se completar. Mas o Neymar ainda é muito novo, tem muito que ralar aí nessa vida. E agora, para fechar aqui a nossa entrevista, já temos mais de 12 minutos e meio de gravação. Tudo isso? É. Não parece, passou tudo isso. Tem alguma dica que você já deu, mas que se arrependeu de ter dado? Já dei uma dica. Eu dei uma dica para uma menina, ela gostava do marido e do ex-marido. E aí falou, você achava que eu devia voltar? Falei que ela devia seguir os sonhos dela, apesar de ter brigado muito, não sei, e tudo mais. Mas eu acho que as dicas que eu dou, elas são muito baseadas no que eu vivi até o momento. E naquele momento, eu não tinha passado por nenhuma situação parecida com a dela. Então, por isso que hoje em dia eu falo, olha, eu aprendi, a seleção que eu aprendi. Quando eu não passei pela situação, por exemplo, eu não sou mãe. Então, quando alguém que é mãe vem pedir um conselho em relação a filho, educação de filho, eu falo, olha, você devia falar com uma pessoa que já é mãe. Porque eu não posso me colocar numa situação dessa sem ter passado por isso. Então, como eu nunca casei, eu me arrependi de ter falado pra ela voltar com o marido, porque como morar junto, casar, é outra coisa. Apesar de ter namorado muito tempo, eu achei que tava em condições de dar dica, não foi bem assim, mas é o que a gente aprende. A menina acabou voltando com o cara, não deu certo, mas ela não me culpa não, que bom, e a gente virou amiga e é vida que segue. Ai, Nina Lessa, seu rosto é só carinho, é aquele tipo de mulher que você quer que fique abraçada a você. Muito obrigado por essa entrevista. Eu fico até sem jeito. Acho que eu vou me ajoelhar agora. Ô, me ajude. Gente, ele é verdade. Para com isso, pelo amor de Deus, que vergonha. Deve ter um segurança olhando pra nossa cara assim. Gente, sai daqui do Passo Imperial agora que vocês são doidos. Muito bem, agora quero que você passe uma mensagem para os meus ouvintes do VHS e também para o nosso apresentador Flávio Barbosa, que deve estar feliz da vida com esta entrevista surpresa que eu estou passando, que eu estou fazendo com você. Flávio, um beijão para você, para todos os ouvintes, um beijão também. A dica é a seguinte, antes de falar besteira, gente, abre assim a abinha do seu computador, tem ali Google, procura como é que escreve uma palavra de maneira correta, procura saber o que você está falando, tenta não magoar as pessoas que convivem com você diariamente, né? Eu acho que não custa nada a gente pensar um pouco mais no próximo, e é isso. Sejam bem-vindos aí ao programa, todo mundo entra lá no meu Facebook, facebook.com/ninalessa, pode me adicionar, manda uma mensagem, só peço, por favor, que mande uma inboxzinha falando, pô, Nina, curte seu trabalho, porque às vezes as pessoas me adicionam e ficam sem graça, porque, ah, poxa, Nina não me adicionou, é só mandar uma mensagem, gente, eu adiciono todo mundo, falo com todo mundo, eu sou até meio doida, na verdade, né? Pois é. Eu te adicionei porque eu mandei um inbox dizendo que eu vi você no Pop Bola. Tá vendo? Todo mundo que me ouviu no Pop Bola, que tá ouvindo hoje, eu dei entrevista no programa até um tempão, mas pode mencionar quando for, gente, eu juro que eu sou legal, eu só não sou rica, mas legal eu sou. Beijo. Muito bem, agora é com você, Flávio. Você segue aí o programa enquanto eu aqui fico junto da Nina e... Não, não pense em besteira. Exatamente, exatamente. Não pense em besteira. Tá, Diego, não pensei em besteira não, eu sei. Bom, muito obrigado, Nina Lessa, você é muito fofo. Agora, sério mesmo, minha cabeça explodiu. Vocês sabem quem é o pai da Nina Lessa, minha gente? Ronaldo Lessa, ex-governador de Alagoas, que recentemente é lembrado pelo caso Gautama, mas isso não é por causa disso que a Nina Lessa tá aí. A Nina Lessa tem um talento independente do pai, mesmo que o pai dela fosse Zé Mané da Silva, ela teria esse talento todo. E aliás, Edilson Silva fez muito mal, viu? Mandou muito mal, viu? Ao demitir um rosto lindo, ela que é também entendedora de futebol como ninguém. Tô pensando aqui numa ideia. Depois eu falo, o segredo é a alma do negócio. Mas olha, falar em segredo, acho melhor dizer pra vocês que não é segredo. Semana que vem tem mais uma entrevista aqui no VHS. E você me perguntará, com quem, Flávio, com quem? Eu responderei agora. Aliás, ela mesma vai responder. Diz aí. Nunca pensei chegar nesse ponto. Mas chegamos. Parece que foi ontem que a gente era feliz. É verdade, muito, muito feliz. Você fazia as mesmas gracinhas e eu ria. Ah, piedade. Eu me vestindo de bozo. Lembra quando você me levou no cinema? É, eu lembro sim. E não tinha ingresso. Ai, ai, ai. Que vergonha, não me lembro. Você fez tudo pra entrar, até se ajoelhou na bilheteria. É claro, né, gigante de aço. E o porteiro deixou. É claro, porque, ai, seu louco, entra. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Claro, chorava de vergonha. Mas era meu aniversário. É, lembro, 3 de abril. E você tinha, um bom... tinha prometido. Verdade, né? Inesquecível. Bem. Tá chorando por quê, menina? Pena que isso tudo acabou, né? É, acabou sim, agora depois, eu tô normal. Você mudou tanto. É, mudei. Não me vê agora com desculpa esfarrapada, porque eu não aceito. Ah, que isso? Você sabia que eu te amava. Como assim? Só porque eu fui pevagado beijando a Nina Lessa. Me doei. Pelo amor de Deus. Cuidei. Faz isso não, foi menina. Isso que eu recebi. Poxa vida, só porque eu beijei uma outra? Sei. Olha, qualquer eu sei um que faz a gente isso. Não tem que cobrar nada de ninguém, muito menos sentimento. Tá. Eu acho que é por isso que agora você tem que respeitar o que eu tô sentindo. Mas peraí. Tô magoada. Tô decepcionada. Poxa, por quê? Preciso ir embora. Ah, não vai não. Vai não. Semana que vem você que é entrevistada. Gostei, viu? Pois é, Cristina Lira é a nossa próxima entrevistada. Eu cheguei a entrevistá-la quando eu ainda era da Mistureba Online. Ou da Wiki Rádio, não lembro. Mistureba, valeu, pô, agulha. Pois é, ela na época era apresentadora da Rede TV. E hoje, senhoras e senhores, ela é atriz. Inclusive, já participou de uma novela da Globo. Pois é. Semana que vem, Cristina Lira, eu falarei com ela e vocês vão saber por onde ela anda. Ela que é minha grande amiga do coração, vocês vão,

tô feliz. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Matei o presidente. Ultra. Isto sim é rádio. pessoas nas esquinas dos amores. Isto sim é rádio. Isto sim é rádio. Letras dizem tudo. estão rolando e outras coisas também. Os Paralamas do sucesso, cheio de swing, já sem mistério. Os Paralamas do sucesso, esse sonho eu quero. Três acordes multiplicam, são milhões, milhões, milhões, milhões. Letras dizem tudo até o fim. Milhões, milhões, milhões, milhões. Esse som quero pra mim. Agora 2h29. E o Flávio Sbeck também. Captain Antelio, grande sucesso de 1975. Love Will Keep Us Together. Antes, Vinícius Cantuária, esse som eu quero. E aliás, eu também quero fazer uma pergunta. Esses Paralamas do sucesso citados na música de 1982 são os próprios Paralamas que, por sinal, fizeram sucesso a partir daquele mesmo ano de 82? Só mesmo ele para responder. Laura Pausini com Loneliness, versão em inglês de La Solitudine, Angélica, com Blue Jeans, do próprio Vinícius Cantuária e também do Evandro Mesquita. Tears for Fears, Advice for the Young at Heart. 14 Bis, com Nuvens. Clamberries, com Linger. E essa música fez parte da minha vida no passado. E também Gabriel Pensador, abrindo o bloco com Tô Feliz, Matei o Presidente. Agora 2 horas e 33 minutos e já já tem um momento de diversão aqui do VHS. E aliás, quero agradecer muito ao meu tio Francisco Barbosa pela sessão. Nós vamos trocar grandes momentos que marcaram o programa Francisco Barbosa em 98 e 99. E hoje nós apresentaremos o melhor comentário de Antuérpio da Macedo. Nós voltamos já já com o último e derradeiro bloco do VHS. Até já, pessoal. Vem abrir seu coração, você é um de nós e traz sua emoção. Uma história real. Polônia. O homem muda o rumo dos acontecimentos. Lech Walesa, um símbolo da luta sindical. Um filme inédito. A Quadratura do Círculo. Solidariedade. A exigência do direito de greve. Com Richard Quina e Bernard Hill. Especial do mês. Terça, dia 26, 9:20 da noite. A realidade social. Uma atração na Record. A Quadratura do Círculo. O mundo aplaudiu. Oferecimento. Ceia. Você e a moda. Fiat, siga esta marca. Onde vai? Onde vem? Quem tem Sharpe, tudo tem. Com uma, com duas ou três faixas de onda. É transistorizado, Rádio Sharpe. Relax é analgésico e relaxante muscular. Torcicolo, dor de cabeça, dor no corpo. Bio Relax, Torcicolo. Bio Relax, relaxa. Dor de cabeça. Bio Relax, relaxa. Dor no corpo. Bio Relax, relaxa. Dores musculares. Bio Relax, relaxa. Contra dor de cabeça e dor muscular, Mio Relax e relaxa. Mio Relax e relaxa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cores Philips 6000, tela de 51 centímetros, seletor de canais Seletronic, garantia Philips de um ano, na Arapuã, em 4 pagamentos de 490 mil mensais. Futebol Internacional. Nesta quarta, Manchester e Barcelona. Duas grandes forças do futebol europeu na decisão da Recopa. Manchester e Barcelona, ao vivo, direto de Rotterdã. Nesta quarta, 3:15 da tarde. Futebol Internacional. Marcou, ganhou. Oferecimento Kaiser, uma grande cerveja feita para você. E Rider, o descanso campeão. Rider, de férias para seus pés. Duas e 39, estamos voltando para o último bloco do VHS deste domingão e eu espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado do programa. Já de saída eu quero agradecer todos vocês, a audiência foi fabulosa, a Ultra tá crescendo, hein? E tem muita novidade vindo aí. Agora, tem um quadro que eu gosto muito, que é o quadro de humor, ainda sem nome definido. Talvez seja Arquivo do Humor, mas esse nome é muito batido. Mas é o seguinte. Nos anos 90, existia um programa chamado Francisco Barbosa. O programa Francisco Barbosa fez muito sucesso na Rádio Globo. E pra quem não sabe, Francisco Barbosa é meu tio. Não só pela utilidade pública, pelas notícias, pelas entrevistas e pelas músicas, mas principalmente pelo humor. Já que o programa Francisco Barbosa tinha em seus quadros Maurício Menezes, que hoje é diretor artístico da Rádio Globo, Hélio Júnior, que está na turma da Patrulha da Cidade na Rádio Tupi, onde está meu tio agora, Carlos Matias, Sheila Trindade, Paulo Palácios, também tinha o Bruno Menezes, que é o primogênito do Maurício, que trabalhou pouco tempo e depois tomou o rumo, mas enfim, todas as tardes eu não perdia um programa. E hoje nós vamos destacar um trecho do Jornal dos Jornais em 1999, quando Taffarel saía da seleção brasileira, ele que aposentou-se no Galatasaray e hoje acho que vive entre a Turquia e o Rio Grande. Antuérpio Damasceno tentou comentar, e o que se viu? Vocês vão ver agora. É hora do Arquivo do Humor aqui na sua Ultra Web Rádio no VHS, vai! Vamos falar de esportes. E para falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Olá, Barbosa. Olá, Antuérpio. O que houve aí na cadeira dele? Tem um prego? Quebrou a cadeira do cara aqui. Tá pulando para lá e para cá? Não, acho que quebrou a cadeira. Quebrou saco, não, rapaz. Que houve? Olha isso, que houve na praga, doutor. Tá com pulga na cueca? Que tá com pulga na cueca, Antuérpio? Para com isso, vambora. Meus amigos amantes da bola. O Godelho, não é aí nada disso. Vamos lá. Ai, ai, o goleiro Taffarel. Meu bem. De novo tudo? Vamos lá. Barbosa, olá, Barbosa. E fala de uma vez, Antuérpio, que coisa chata. Ora, o goleiro Taffarel pediu dispensa da seleção brasileira, não é? Sim. Ele disse que encerrou o seu circo na seleção. Não, circo não, circo não. Como circo. Círculo, isso. Círculo. Círculo. Ele encerrou o círculo dele? Não, eu errei também. Ela veio um susto agora. É, círculo. Até porque ele é círculo, duas vezes. Vamos lá. Ora, meus caros. Roberto, próxima vez que você botar essa vinheta, eu vou aí. Eu vou aí, eu levanto aqui. Eu vou junto. Largo o programa e vou aí, dá no céu. Eu vou junto. Que coisa chata. Seu Chuquinho, careca. Antuérpio Damasceno. Agora vai lá, Barbosa. Vai lá, Barbosa, vai lá. Eu vou também. Dá... Opa, isso, Barbosa, dá mais uma, Barbosa. Vai, Barbosa, enforca ele, isso. Mata esse Chuquinho. Arranca os poucos cabelos. Isso. Acaba com ele mesmo. Pronto. Que coisa. A Adriana vai receber em casa hoje. Um farrapo mesmo. Ela gosta de apanhar, né? Ela gosta de apanhar. Dona Adriana, a segunda sessão é da senhora aí, viu, em Niterói. A primeira eu já dei aqui. Para! Que é isso, Paulo Alberto? Ele mesmo coloca. Marcar, é louco, ele é louco. Bora, fala, Fé. Bora, Barbosa. Taffarel mudou pra China, foi isso? Não. Taffarel não. Taffarel? Taffarel? Falei Taffarel. Ah, bom. Você está ouvindo mal. Bom, a gente estava dizendo que o Taffarel tinha encerrado o círculo dele na seleção. Tá. Ora, meus caros, por que então não dar uma chance agora para meu cunhado Zé Braulio, Barbosa? De novo, não para com esse assunto. E aí, perguntar-me um. Barbosa. E aí, perguntar-me um. Que bom, hein? Gostei. Mas o Zé Braulio joga no gol? É, o Zé Braulio joga no gol. Ora, meus caros, Zé Braulio não só agarra no gol, sim, como joga em qualquer posição, Barbosa. Maravilha. Inclusive naquela em que Napoleão perdeu a guerra. Não, não, tu é pra baixaria. Eu tô falando sério com você. Uma vacária. Oh, meu Deus. Barbosa, eu lembro que Zé Braulio uma vez estava... Não vai improvisar não, Antuérpio. Não improvisa não, que você quando improvisa... Eu sinto que meu emprego sai pela porta fora. Vamos então lá. Vai no texto. Vamos vai no texto. É. Vambora. Vambora. Não, porque o Antuérpio, uma certa vez, Barbosa, estava na posição de Napoleão em campo. O Antuérpio ou o Zé Braulio? Não, é você que estava na posição de Napoleão ou era o seu sobrinho, seu afilhado, seu primo, sei lá? Você, esse é ato falho, em psicologia você sabe esse ato falho. É o Zé Braulio. Entendeu? Mano. É vontade de fazer no lugar do outro. Então isso vai pegar pra Zé você. Braulio. Olha aí, hein? Cuidado, hein? Bom, vamos pular essa então, parte. Então tá bom. Né? Aqui falou, vamos lá. Pega aquela parte boa ali. Tá boa parte, vai, vamos aqui lá. Aqui falou o André. Isso. Então, pera aí que tem um pedaço aqui. Não, tem pedaço nenhum não. Fala essa parte boa aí pra mim, fala. Aqui falou o André Damasceno, comentarista campeão. Ai, o Taparel, imagina o Taparel jogando na China. O Wagner Love já jogou lá, o Obina joga lá. O Wagner tá lá até hoje, diga-se de passagem, né? Pois bem, vamos então começar o nosso último bloco musical, agradecendo também ao meu tio Francisco Barbosa pela sessão. Vem aí, pra começar com chave de ouro, dois grandes artistas que hoje cantam lá na Rádio do Céu. Mussum e Chico Anísio com Rio Antiques, do próprio Chico Anísio. Vamos lá então, 15 para as 3, e é hora então do último bloco musical do VHS. Você está na outra, eu sou Flávio Barbosa, e isto sim é rádio. Lapa, mas por que você me trouxe aqui nesse botex? Nós estamos aqui. Vem comigo. Quero bate-papo na esquina. Você? Eu quero Rio Antigo, com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. O ontem no amanhã. É uma grosalha no capricho. Pego o bonde 12 de Ipanema e vejo Oscarito e Grande Otelo no cinema. Domingo no Rian. E deixa eu querer mais paz. Quero um pregão de garrafeiro, Zizinho no gramado. Quero um samba sincopado, Taioba bagageiro e o desafinado que Jobim sacou. Cortadão no pão francês. Quero um programa de calouros com Ari Barroso, o Lamartine me ensinando lá lá lá lá lá gostoso. Quero café Missy, de onde o samba vem. Pega a chave da caixa e leva ali pro Dotonga. Quero a Cinelândia estreando e o vento levou um velho samba da Taúco que ninguém jamais gravou. HD? Pega 30 e valia 100, como nos velhos tempos. Manjou, manjou? Tipo violão. Cheio de parangolés. Vai de vanguê. De araca, pra tô botando pra jambás. É que o broto é do papai. É por isso que tu tá com tudo e não tá prós. Quero carnaval com serpentina. Eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina. Os anjos do inferno, quatro ases e um coringa eu quero. Porque é bom. É um a cavalo com arroz de ontem. Aí eu pego no meu rádio uma novela. Depois chego na Lapa, faço um lanche do Capela. Mais tarde eu e ela, pros lados do hotel Leblon. Quero o som de fossa da Dolores, uma valsa do Orestes, zum zum zum dos Capagestes. O beco das garrafas, Mané fazendo, João Pelé fazendo gol. Quero um chá dançante no meu clube com Valdir Calmon. Trio de ouro com a Dalva, estrela d'alva do Brasil. Quero o Sérgio Porto e o seu bom humor. É um pingado carregado da manteiga. Quero ver o show do Walter Pinto com mulheres mil. O Rio aceso em aviões e violões que quem não viu não pode entender o que é paz e amor. Tu bebeu demais, negão. Mas bota mais um. Quem se importa? Quem paga é ele? Se eu tivesse. Ultra. Isto sim é rádio. Help me out. for the dying. I just don't know what's got into me. Been crossing that bridge with lessons I've learned. Vai trazer mil canções na voz. da carne com o espírito e do sonho com ação. Meteoros vão chover essa noite, acender o facho do desejo. Tempos claros vão abrir essa noite. Meteoros vão chover essa noite, acender o facho do desejo. Tempos claros vão abrir essa noite. Três para três em Brasília. Amor, é disso que o mundo precisa. Beatles, All You Need Is Love. Antes, Guilherme Arantes com Meteoros. Essa é bem mais bonita que a do Lu Santana. Ainda, Seal, Prayer for the Dying. E abrindo este último bloco musical, Mussum com Chico Anísio e Rio Antigo. Agora, 3 horas, 1 minuto. Sabe o que isso quer dizer, né? Que é hora de... O primeiro VHS aqui da Ultra Web Rádio, o oitavo no total, fica por aqui. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, a vocês pela excelente audiência, valeu mesmo do fundo do coração. Meu retorno foi muito bem repercutido, muita gente me ouviu. Obrigado mesmo do fundo do coração, fizemos com carinho pra vocês e vocês podem ter certeza que faremos bem mais e melhoraremos o nosso programa na certeza de que vamos agradar vocês todos, ok? Semana que vem, portanto, ao meio-dia de domingo, você sabe, o nosso encontro é de meio-dia às 3. Estaremos aqui de novo, exceto se houver alguma coisa espetacular, tipo competição de natação e companhia bela, para mais um VHS aqui na sua Ultra Web Rádio, porque você já sabe, isso sim é rádio. E não perca, nesta quinta às 8 da noite, os freaks estão com tudo. Papo de doido! Ah, e se você perdeu a íntegra deste programa, não se preocupe, porque ela estará na conta da Ultra Web Rádio no YouTube. Você pode ouvir a qualquer hora e também a qualquer momento. Você pode escutar o nosso programa. Estaremos com reprises durante toda a nossa programação, beleza pura? Então você não tem desculpa para voltar no tempo junto com a gente. Então, como eu ia dizendo, o programa inédito a partir de meio-dia do domingo que vem. Muito obrigado a todos e eu encerro com um clássico. Uma das músicas que eu mais queria que tocassem desde o Weekend, depois pelo Waiters Point e agora no VHS muita gente quer que eu toque, afinal a música é muito bonita. Eu mesmo amo essa música, ela que foi criada em 1984 como tema de fim de ano da Rádio Bandeirantes. Fez tanto sucesso que as outras tocaram e é um dos clássicos do gordo, do síndico do Brasil, que inclusive esse mês completaria nada menos que 69 anos, se não fosse tão bom. Tim Maia encerra o programa de hoje com Leva, e eu tenho certeza que essa letra é uma das mais bonitas e que contudo vai ser um dos, digamos, temas da minha carreira. Com certeza você vai levar o nosso som com a gente. Um grande abraço a todos, até domingo que vem e aquele abraço, tchau gente. Foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro. É bom acordar com você quando amanhece o dia. Dá vontade de te agradar, te trazer alegria. Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada. Falar de amor bem baixinho quando é madrugada. Tão bom é poder despertar em você fantasias. Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia. Leva o meu som contigo, leva. Quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva. E me faz a tua festa. Quero ver você feliz. É bom quando estou com você numa turma de amigos. Depois da canção você fica escutando o que eu digo. No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo. Toda vez que você precisar, você tem um amigo. Estou pro que der e vier, conte sempre comigo. Pela estrada buscando emoções, despertando os sentidos. Com você, primavera, verão, no outono ou no inverno. Acredite, meu irmão brasileiro! Maestro, sua vez, maestro! Amiguinhos, por hoje é só.